gente terminou pra todo mundo ver. Cê fala mal de mim e eu queimei você. Mas não é bem assim, a gente não aguentou. Imaginar o outro em outro cobertor. E separa, só vive na farra, é beijando e bebendo, não tá nem aí. Mas não é nosso caso aqui, isso aqui não tem cara de fim. Você contou, eu conto, que a gente terminou coisa nenhuma. Quem termina não beija na boca, nem acorda com ex sem roupa. A gente não aguentou imaginar o outro.